Bom dia a todos. Nós vamos hoje prosseguir a nossa reflexão sobre família, Cantares 8, versículo 8. Diz assim: temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que for pedida? Se ela for um muro, edificaremos sobre ele uma torre de prata. Se for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Eu sou um muro, e os meus seios como as suas torres. Sendo eu assim, fui tida por digna da confiança do meu amado. Teve Salomão uma vinha em Baal-Amon, entregou-a a um dos guardas, e cada um lhe trazia pelo seu fruto 1000 peças de prata. A vinha que me pertence está ao meu dispor. Tu, ó Salomão, terás os 1000 ciclos, e os que guardam o fruto dela 200. Ó, tu que habitas nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Faze-me, pois, também ouvi-la. Vem depressa, amado meu. Faze-te semelhante ao gamo ou ao filho da gazela que saltam sobre os montes aromáticos. Versículo 8, novamente. Temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que for pedida? Se ela for um muro, edificaremos sobre ela, sobre ele, uma torre de prata. Se for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Vamos orar. Deus amado, diante da tua santidade, Deus, nós pedimos perdão a ti pelos nossos pecados. Nós reconhecemos, Deus, que estamos perante um Deus santo, que exige reverência, solenidade, respeito. E nós queremos descalçar a sandália dos pés perante a tua presença. E nós te pedimos, Deus, perdoa os nossos pecados, Senhor. Tem misericórdia de quem prega, tem misericórdia de quem ouve, Senhor. Quebranta o coração de quem prega, quebranta o coração de quem ouve. Se comprometa hoje, Deus, com a tua própria glória e não com a dignidade de nenhum homem, porque ninguém merece. Em nome de Jesus, fala conosco nesta manhã. Amém. Podem sentar. Novamente, eu começo essa mensagem dizendo que essa mensagem, ela é para os solteiros, ela é também para os casados, para os pais, para os educadores, para todos aqueles que não simplesmente vivem os dilemas e as tentações da vida solteira, mas aqueles também que são filhos, que são pais de pessoas que haverão de enfrentar essa fase onde terão que arrumar um esposo, encontrar um namorado que pode desembocar em casamento, ou que vivem a fase do abrasamento da puberdade, onde as tentações vêm de todos os lados e um adolescente praticamente anda destilando hormônio no chão. Então, gente, todos nós temos aqui a responsabilidade de ouvirmos essa mensagem. Eu chamo vocês logo de início para atendê-la, para prestar atenção, porque nós temos a tendência, muitas vezes, de nos desconectarmos uma vez que o tema é enunciado. Uma vez que nós enunciamos o tema e nós apresentamos esse tema como desafios para os solteiros, os critérios que uma pessoa solteira tem de ter para escolher a pessoa com quem haverá de se casar. Quem é casado ouve e diz: não, isso não se refere a mim e eu me desconecto. Mas não, nós vivemos num mundo de tentações absolutamente grosseiras, num mundo onde todos os tabus da sexualidade foram quebrados, e desde a revolução sexual da década de 60, passando pela década de 70, e institucionalização da pornografia através da revista Playboy e outras, o que nós vimos é que a sexualidade deixou de ser uma expressão de amor entre duas pessoas que se amam mutuamente no casamento, para se tornar simplesmente um encontro de duas pessoas apaixonadas que querem ter prazer. Um prazer que pode durar simplesmente um momento, uma hora, um tempo. O lema é, a partir da revolução sexual, que todos os jovens e pessoas são livres agora para terem a sua sexualidade com quem quiserem, sem limites e sem princípios. O que acontece? Quando nós pensamos na palavra sexo, nós deveríamos imediatamente pensar em quê, gente? Em casamento. Biblicamente, sexo, casamento. Mas, infelizmente, hoje, para jovens e para adultos, para pessoas que aspiram casamento, essa palavra não está relacionada ao compromisso entre duas pessoas que se amam. E por isso, nós, como igreja de Cristo, como pastor, eu tenho a obrigação de me preocupar com solteiros. Eu tenho a preocupação de me preocupar com os adolescentes da igreja e com todas as pessoas que haverão de se casar e nós com as pessoas que estão ao nosso redor. Vejam só, uma ressalva. Nós não estamos aqui simplesmente para pregarmos sexualidade sadia. Nós estamos aqui para pregarmos o Evangelho. Se eu prego para os jovens uma pureza sexual, sem pregar o Evangelho, o jovem ele pode ir com a sua pureza sexual ou a sua aparente pureza sexual para o inferno. Porque o que salva não é a pureza sexual. Quem salva é Jesus Cristo. E a maneira como eu quero colocar as coisas aqui é, uma vez que nós encontramos a Jesus Cristo, o recebemos como Senhor e Salvador, e Ele habita em nós, e o Seu temor é introduzido no nosso coração, nós vivemos hoje sob a percepção de que nós estamos perante os olhos dEle a todos os momentos. E a Bíblia diz, quer bebamos, quer comamos, ou qualquer outra coisa que nós fizermos, façamos tudo para a glória de Deus. Todo o nosso objetivo é a glória de Deus. Há anos atrás, o pastor Caio Fábio, ele foi no programa Sem Censura. Então, a apresentadora Leda Nagle, ela falou ao pastor Caio Fábio sobre um grupo de jovens americanos que estavam se abstendo da sexualidade antes do casamento, porque eles tinham receio da promiscuidade e de pegarem as doenças sexualmente transmissíveis. E ela perguntou, é certo? Esperando que o pastor dissesse, sim. Ele disse, não, não é certo, está errado. Como assim está errado? A mola propulsora, a motivação pela qual uma pessoa deve manter-se puro ou pura, não é o medo de pegar uma doença sexualmente transmissível. A mola propulsora da pureza deve ser a glória de Deus. Amém? Nós devemos nos preocupar que estamos sob os olhos perscrutadores de um Deus a quem tememos. E por estarmos debaixo dos olhos de Deus, nós não devemos nos entregar à pureza simplesmente pelo medo da promiscuidade e dos seus efeitos deletérios. Mas nós devemos nos entregarmos à pureza pelo fato de sabermos que existe um Deus perante o qual nós estamos e que nos olha. Irmãos, esse texto que eu li para vocês, ele nos diz que existe dois tipos de mulheres. Esse livro, Cantares de Salomão, é um livro que muitas pessoas fazem a tentativa de romanceá-lo e compará-lo com a relação entre Cristo e a igreja. Num sentido secundário, existe uma comparação entre Cristo e a igreja a partir desse livro, porque esse livro fala do processo pelo qual uma pessoa chega ao casamento. E a Bíblia diz que a metáfora e a ilustração mais íntima para falar sobre o relacionamento entre Cristo e a igreja é o quê? É o casamento. Efésios 5 diz que Cristo amou sacrificialmente a sua igreja, entregando-se para salvá-la, para que ela fosse apresentada a Deus como uma noiva radiante, sem mácula, sem rugas. Então, a Bíblia apresenta a relação entre Cristo e a igreja como uma relação entre um marido e uma mulher. O livro de Apocalipse fala sobre a volta de Cristo como o dia que será celebrada as bodas do Cordeiro, ou seja, o enlace matrimonial, o casamento entre a igreja e Jesus Cristo. Contudo, a gente espiritualizando demais o livro, a gente deixa de tornar concreto o fato de que esse livro fala sobre o relacionamento entre um homem e uma mulher, ok? Esse livro fala sobre um amor entre duas pessoas que querem construir a vida juntos para a glória de Deus. E este livro, então, fala sobre uma mulher que se resguarnece, que se purifica, que se preserva esperando a pessoa certa com quem ela haverá de se casar. Muito interessante. Temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que for pedida? Se ela for um muro, edificaremos sobre ele uma torre de prata. Se for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Ou seja, esta moça, esta jovem, ela pode ser um muro ou pode ser uma porta. Segundo Mark Driscoll, se ela for uma porta, ela pode ser uma porta que chama os garotos para entrarem. Os garotos errados. A mulher que é descrita no livro de Provérbios como aquela que, uma vez passando numa calçada da rua, você não deve ficar na mesma calçada dela. Você deve atravessar a rua e estar na outra calçada. Porque ela tem palavras suaves, de seda, que se derretem. E ela pode falar com muita suavidade, mas ela esconde, dentro da sua proposta de tentação, ela esconde veneno sobre a pessoa a quem ela convida para entrar e ter relações com ela. Então, a mulher pode ser uma porta que chama os garotos, que tenta as pessoas com quem ela não visa nenhum compromisso para ter definitivamente. Mas também, esta mulher, ela pode ser um muro. Um muro que ela edifica em torno de si, protegendo a sua castidade e a sua pureza, por perceber que existe um Deus perante o qual ela está, e por perceber que o propósito do casamento é um propósito sagrado. Ela percebe a santidade do casamento, e uma vez percebendo a santidade do casamento, que esta relação, ela é uma forma de duas pessoas tornarem-se uma só carne e expressarem a Santíssima Trindade, ela se guarda porque ela quer viver uma vida de acordo com o propósito glorioso de Deus. Minha oração é para que todas as mulheres da igreja não sejam portas, mas sejam muros. Agora, muito interessante, esse texto fala sobre a responsabilidade que a família tem nesse processo pelo qual a mulher, ela se autocontrola e se torna vigilante para tornar-se um muro. Este texto fala da mulher. É claro que nós podemos aplicar também ao homem. Contudo, este texto fala de uma mulher que está esperando a iniciativa e a vinda de um homem, o que naturalmente é o processo feito. O homem sendo o iniciador da relação, isso é mostrado quando a Bíblia imputa papéis a um e ao outro. Nós encontramos, por exemplo, Jacó indo atrás de Raquel. Nós encontramos o servo de Abraão providenciando uma esposa para Isaac. E a Bíblia nos mostra então que, de modo geral, por via de regra, a iniciativa é do homem. E o homem deve passar por cima da sua timidez e buscar corajosamente uma esposa para si. E essa coragem dele já é uma evidência de que ele se tornará preparado para ser o líder e o provedor da sua casa. Muito interessante é o seguinte: nos tempos bíblicos, como eu lhes disse algumas semanas atrás, o processo de namoro e de noivado, na verdade era um noivado basicamente direto, era um processo que não era alheio à família. Os futuros cônjuges, homem e mulher, os futuros marido e esposa, eles namoravam sob os olhos dos pais. Interessante que, se nós buscarmos um pouco o processo histórico, bíblico e da humanidade em geral, nós encontramos, inclusive nos dias de hoje, casamentos que são arranjados, onde não existe aquele arroubo de paixão de um homem por uma mulher, onde tudo depende exclusivamente da liberdade das pessoas. E na própria Bíblia, eu estou descrevendo um processo histórico da Bíblia e não prescrevendo e determinando para a vida de cada pessoa aqui, ok? Mas na Bíblia o que nós encontramos era um noivado que tinha uma participação direta da família, e muitas vezes os casamentos eles eram arranjados, o que não significa que a pessoa, o filho de um pai que determinava a parentela, a pessoa dentro da parentela com quem ele iria se casar, não significa que o filho não poderia opinar. Mas nós vemos na Bíblia, por exemplo, o servo de Abraão indo procurar uma esposa para Isaac. Em alguns casos na Bíblia, nós vemos que o marido nem conhecia o rosto da sua esposa, simplesmente quando ia para a tenda. Essa foi a história de Jacó. Jacó foi para a tenda, esperava estar com Raquel, quando ele acorda, quem era? Era Lia. Ok? Em algumas sociedades, a relação de interesse econômico se torna muito mais clara e explícita quando a mulher oferece um dote à família do esposo com quem ela haverá de se casar. Os tempos mudaram, é verdade. Mas o princípio que eu quero enfatizar aqui é que nós não podemos deixar os nossos pais alienados desse processo. Quando um garoto, uma garota, começam a namorar e dizem: meu pai e minha mãe não têm nada a ver com isso, eles estão pecando contra Deus. Eles não estão honrando o conselho de pessoas experientes que os ama e que foram estabelecidos dentro do seu lar por causa de uma autoridade amorosa de Deus. É certo que nem todos os pais expressam uma autoridade amorosa dentro de um mundo de pecado. Mas eu estou falando sobre uma via de regra. E Jesus, ele fala sobre essa via de regra, quando diz: se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vos dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. O que Cristo ensina? Cristo ensina que, de modo geral, os pais da terra sabem dar boas dádivas aos seus filhos. Eles não são desnaturados pela sua própria cria, pelo sangue do seu sangue. Quando José começou a namorar Maria, quando eles, na verdade, noivaram, o que aconteceu? Como era o noivado naquela época? Era um contrato que possivelmente era arranjado pelos pais, eles eram da tribo de Judá, era arranjado pelos pais, podia haver o consentimento deles? Podia, mas em muitos casos não. Muitas vezes eles eram jovens de 13 anos de idade, o que possivelmente era o caso de Maria. Era um contrato que estabelecia o futuro relacionamento e que, se uma vez fosse quebrado, mesmo no período de noivado, aquela quebra no noivado teria o status de adultério. Por isso que José, ele abandonou Maria secretamente, assim que soube da sua gravidez, até descobrir que ela estava grávida por causa da ação do Espírito Santo dentro dela. Quando esse contrato era feito dos noivos perante os pais, compromissos eles eram estabelecidos. O homem firmava o compromisso de cuidar da mulher, de ser o provedor. E a mulher estabelecia também o compromisso de ser uma auxiliadora, que complementaria o homem na sua missão e na sua vocação perante Deus. E ambos se estipulavam e se determinavam a serem fiéis e exclusivos um ao outro. Isso acontecia perante a família. O que acontece? No nosso mundo, desde 1920, urbanização. 1940, esse processo ele se desenvolve, as indústrias crescem cada vez mais, os casamentos se tornam por interesses econômicos. Em 1960 é o tempo da revolução sexual, e cada vez mais os namoros eles se tornam efeitos de encontros casuais, de paixões que são simplesmente fogo de palha e de encontros que são feitos no baile, na matinê, na boate, fora de casa. Com essa urbanização do mundo e com o advento da indústria do automobilismo, cada vez mais os namoros eles são administrados longe de casa. E com essa mentalidade vinda pela revolução sexual, cada vez mais os jovens acham que um namoro não é uma estação da vida pela qual se chega ao casamento, mas um namoro é um bom momento e um bom tempo de curtição. Quando dois jovens que não têm experiência, não ouvem adultos, não ouvem conselhos, não ouvem os seus pais, eles estão fadados ao fracasso, a não ser que haja a operação da graça e da misericórdia de Cristo renovando, restabelecendo. É o caso de muitas pessoas que entram na igreja quebradas e se convertem e conhecem a Cristo. Mas o que nós vemos na Bíblia? A participação da família. Vejam só o versículo 8. Temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que for pedida? Se ela for um muro, edificaremos sobre ele uma torre de prata. Se for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Irmãos dizem, nós temos uma irmãzinha. É claro que quando a gente fala isso, a gente já pensa naqueles irmãos superprotetores, manipuladores e que vão odiar o futuro genro. Lamentavelmente, nós estamos em Gênesis 3, na queda, no pecado. Mas eu estou falando do propósito prescrito em Gênesis 1 e 2, no casamento. O propósito santo e sagrado do casamento. Infelizmente, se não houvesse queda e pecado, não haveria a necessidade de irmãos cuidarem da sua irmã. Mas nós estamos em Gênesis 3. Nós vivemos no mundo, como nós falamos aqui há uma semana atrás, que a mulher, ela é abusada. Por que existe o Dia Internacional da Mulher? Minha filhinha me perguntou, por que não tem o Dia Internacional do Homem? Não existe o Dia do Homem porque a sociedade sempre foi patriarcal, machista. Embora vocês saibam que a Bíblia mostra a igualdade entre os sexos e a complementariedade dos papéis, e o homem é o cabeça da família. Contudo, o mundo sempre teve espaço para os homens, enquanto na Idade Média se discutia se as mulheres tinham alma. Enquanto o próprio Aristóteles, ele disse que a mulher era um homem mutilado, um homem que não deu certo. Platão, no seu sistema de reencarnação herético, ele disse que a pior coisa para uma pessoa seria reencarnar-se em forma de mulher. Há 3 semanas atrás, nós vimos os números absurdos de estupro no Rio de Janeiro e um delinquente estuprando uma moça dentro de um ônibus na Zona Sul. Eu vi os dados e a média de abuso contra a mulher no Brasil é 800% maior que a média internacional. Nós vivemos numa sociedade extremamente machista, ignorante. Por isso, nós precisamos proteger as mulheres principalmente. E esse texto fala de irmãos que dizem, se a nossa irmã ela for um muro, nós edificaremos sobre ele uma torre de prata. Mas se for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Nós sabemos que a nossa irmã, ela pode ser mais protegida, e ela pode ser discreta, moderada, um muro. Mas se porventura ela não for um muro, e for uma pessoa indiscreta, exuberante, que não tenha preocupação em proteger sua própria castidade, nós haveremos de cercá-la com tábuas de cedro. A Bíblia fala de 2 histórias de irmãos que devem proteger os seus irmãos. Irmãos que devem proteger seus outros irmãos. Lamentavelmente, as duas têm um final trágico. Quando Deus, ele viu saltar no coração de Caim ódio pelo seu irmão Abel, inveja, Caim, ele perguntou a Deus quando Deus lhe requereu cuidado e proteção sobre seu irmão. Caim perguntou a Deus, porventura eu sou tutor do meu irmão? Porventura eu devo protegê-lo? Essa é a pergunta de Caim. Qual seria a resposta para a pergunta de Caim? Sim, ele deveria proteger seu irmão. Irmãos devem proteger irmãos. Outro caso é quando uma das filhas de Jacó, Diná, ela é estuprada pelos moradores circunvizinhos. 2 irmãos de Diná, Levi e Simeão, eles tomam vingança de Diná e eles não simplesmente matam a pessoa que estuprou Diná, mas eles matam toda aquela civilização, todo aquele povoado. Eu não estou falando que a nossa proteção ela deve terminar em violência. De maneira alguma. Quando nós pensamos em irmãos protegendo irmãos, nós já pensamos em irmãos vingando o sangue da irmã defraudada. Nós já pensamos em irmãos dando uma surra no futuro genro, porque nós estamos em Gênesis 3 e nós somos pecadores. Mas eu estou falando de irmãos protegerem cuidadosamente e amorosamente os seus irmãos, tendo como armas não a beligerância e o ódio, mas tendo como armas o amor, a pureza e a santidade, porque nossas armas são espirituais e não carnais. Eu me lembro que há anos atrás eu estava pregando na Presbiteriana da Barra da Tijuca, Romanos 12, 13, onde o texto dizia: não pagueis o mal com o mal. Onde o texto dizia: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E lá pelas tantas eu disse: se você paga o mal com o mal, você duplica o mal. Você reproduz o que você mesmo odeia. E você aumenta a ocorrência do mal na face da terra. Quando você devolve o mal com o bem, você neutraliza o mal. E sendo um cristão, você oferece um modelo de justiça para ser comparado com o mal, onde pode inspirar as pessoas a tornarem-se parecidas com Jesus Cristo. E você pode aumentar o bem e, consequentemente, o reino de Deus na face da terra. E eu não sabia que na plateia tinha uma pessoa que tinha vivido uma experiência familiar terrível. A sua irmã tinha sido levada para um terreno baldio e tinha sido estuprada. Passou uma semana, eu não costumo fazer apelo, não chamo as pessoas à frente, eu creio que o apelo está implícito à própria pregação, quando você desafia, confronta. Na semana seguinte, eu creio que uma vez que você prega, a palavra de Deus é introduzida no coração pelo Espírito Santo e se transforma em uma bomba relógio, que fica em contagem regressiva até explodir, conforme o propósito soberano de Deus. E silenciosamente você volta para casa e não consegue ver o que o Deus Todo-Poderoso faz durante a semana, desbravando os corações, explodindo pecados nos corações e levando os homens ao arrependimento. Enfim, passa uma semana, essa pessoa me procura na semana seguinte e diz: você não sabe o que a sua pregação fez. Diga-se de passagem, não foi a pregação em si, o Espírito Santo, mas eu estou reproduzindo as palavras dele. Você não sabe o que a sua pregação fez. Ele disse: você salvou uma vida na semana passada. Eu estava preparado para me vingar e para matar aquela pessoa que fez isso com a minha irmã. Mas durante a semana inteira aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Não pagueis o mal com o mal. Se você fizer o mal, você estará se rebaixando ao mesmo nível de conduta que você reprova. Se você fizer o mal, você estará aumentando a ocorrência do mal na face da terra. Você estará se autocondenando e se digladiando. E essa pessoa, com a palavra de Deus ecoando na mente dele, ele foi inibido de praticar o mal, porque ele foi confrontado com a santidade de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Esse irmão iria proteger a sua irmã como? Se vingando. Eu não estou falando de uma medida de vingança. Eu estou falando de nós sermos preventivos e tomarmos proteção e os respectivos cuidados por aqueles que são os nossos amados. Vejam só, eu também não estou falando a respeito de nós termos regras absolutamente inflexíveis e legalistas dentro de casa. Em nome de Jesus, não. Nós sabemos que quando nós proibimos, a proibição atiça a curiosidade da pessoa por aquilo que é proibido. Eu não estou dizendo que os nossos filhos não podem namorar fora de casa, não podem ter tempo juntos, não podem sair. Eu estou falando de nós termos participação, deles terem tempo debaixo dos nossos olhos, de nós aconselharmos os nossos filhos, os nossos jovens, os nossos alunos, durante esse momento de namoro, e darmos conselhos que procedem de Deus para a vida deles, e não permitirmos que a ideia da liberdade dos nossos dias triunfe sobre o nosso coração. Qual é a ideia da liberdade? Cada um é dono do seu próprio nariz. Pais não tem nada a ver com os filhos, e filhos não tem nada a ver com os pais. Essa ideia de liberdade é mentirosa. Nós somos livres em Cristo, e somos livres à medida que nós obedecemos o que foi prescrito pela palavra de Deus, que é uma liberdade onde nós reconhecemos a autoridade de Deus, das autoridades estabelecidas por ele na sociedade e as autoridades familiares que são os nossos pais. Diante disso, nós vemos que muitas pessoas hoje correm para o casamento da seguinte forma: se apaixonam desvairadamente, aí quando pedem um conselho para alguém, como que eu vou saber com quem eu tenho que me casar? A outra pessoa responde: você vai saber. Quando chegar a hora e quando for a pessoa certa, você vai saber. Gente, me perdoem, mas se casar com base nessa subjetividade é uma imprudência sem tamanho. Confiando simplesmente num sentimento do coração que pode ter prazo de validade, que dura enquanto dura a paixão. E nós não podemos equiparar a paixão ao amor. A paixão é um sentimento intempestivo, que geralmente é norteado por atração física e que pode durar um momento rápido e que está geralmente associado a bons momentos, a um bom tempo. Mas o amor pelo qual nós escolhemos a pessoa com quem nós iremos nos casar não está associado a um prazo de validade. Porque a Bíblia diz que o amor, ele é mais forte do que a morte. A Bíblia diz que as muitas águas não podem apagar este amor. Não é um sentimento desvairado, incontrolável, onde eu me submeto simplesmente à minha atração física. O amor, ele existe onde existe paciência, onde existe razão, lucidez, longanimidade. Ele tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele não se conduz inconvenientemente. O amor não é simplesmente barulho. Não é simplesmente como o sino que toca, que faz barulho. O amor não é simplesmente uma declaração impensada: você é o amor da minha vida, eu sou louco por você. Não, o amor é uma decisão, é um processo deliberado, onde você decide amar, e geralmente quando você decide amar e tem atitudes de amor, o sentimento do amor, ele acompanha as atitudes do amor. Há pessoas que terminam o casamento e dizem: eu não amo mais. Mas o que a Bíblia ensina é: o amor não é um sentimento de paixão desvairada. O amor é uma decisão corajosa e geralmente com a atitude do amor, com as ações do amor, segue-se também o sentimento do amor. Quando um cônjuge diz ao outro: eu não te amo mais, ele deve decidir amar por ações e por atitudes. E uma vez que ele decide amar por ações e atitudes, os sentimentos, eles virão a reboque. Hoje, as pessoas se casam buscando simplesmente a paixão, a atração física, não o amor. Quais os outros motivos que levam uma pessoa ao casamento? Conforto, segurança, a ideia de um contrato social onde as duas partes visam o mínimo de segurança financeira e de estabilidade. O que leva uma pessoa hoje ao casamento? A pessoa pode ir ao casamento pelo medo de ficar sozinha, pelo medo de ficar sozinho. E, consequentemente, corre muito depressa, com muita sede ao pote, e não escolhe a pessoa certa. Por outro lado, tem pessoas que ficam sozinhas porque elevam expectativas superestimadas sobre a pessoa com quem querem se casar, expectativas que são irreais. Mulheres, por exemplo, que querem o Brad Pitt cheio do Espírito Santo e calvinista. Homens que querem a Angelina Jolie, Jennifer Aniston, cheia do Espírito Santo, missionária. Gente, a beleza física é importante, a atração, a descrição da pessoa, o caráter, principalmente o fato dela ser cristã, mas nós temos que ter expectativas que são reais. Quando nós vamos para o casamento buscando a pessoa perfeita, geralmente nós vamos movidos por uma razão egoísta. Eu já ouvi pessoas assim: você pergunta, com quem você quer se casar? Eu quero uma pessoa que me entenda, uma pessoa que tenha atração por mim sempre, uma pessoa que compreenda a minha carreira, que compreenda que eu tenha que fazer mestrado, MBA, que compreenda os meus temperamentos tortos, e assim por diante. Ou seja, ela quer uma pessoa que simplesmente a aceite do jeito que ela é. E o homem também diz: eu quero uma esposa subordinada, que se coloque no seu lugar. Imagine o que significa para um homem dizer: eu quero uma esposa que se coloque no seu lugar. Uma ideia machista, chauvinista. Mas quando duas pessoas vão para o casamento pensando simplesmente na sua própria felicidade, esse casamento está fadado ao fracasso. Por quê? Porque o casamento, ele é feito de complementariedade, de entrega mútua. E o verdadeiro amor não é aquele onde você busca o bem a si mesmo, mas o verdadeiro amor é aquele onde você considera que o bem supremo é o bem feito ao próximo e não o bem feito a si mesmo. Nada façais por vanglória nem por contenda. Antes, considere o seu próximo superior a si mesmo. Casamento é um lugar onde existe muito mais depósitos do que retiradas. A gente quer se casar simplesmente para fazer empréstimo, sendo que casamento deve ser um lugar de investimento. Hernandes Dias Lopes diz que o casamento não é o lugar onde você deve procurar a pessoa perfeita, mas você antes deve tornar-se a tal pessoa perfeita. Não estou dizendo que você será perfeito em plenitude. Eu estou dizendo que a perfeição deve ser um objetivo e um ideal, não simplesmente para o outro com quem eu estou casado, mas a perfeição e a plenitude deve ser um ideal para mim mesmo, para que eu possa me dar melhor para outra pessoa. Não fazendo simplesmente empréstimo, mas fazendo depósitos nessa pessoa. A gente que não se casa pelo medo do sexo, pelo excesso de timidez, por tendências homossexuais, por expectativas elevadíssimas. Tem gente que não se casa por causa do conceito tradicional de casamento na sociedade que está sendo surrado pela mídia. Mas diante disso tudo, nós precisamos voltar para os princípios de Deus. Hoje, eu daria uma lista completa para os homens e para as mulheres de buscas que devem nortear a pessoa que busca se casar, mas não vai dar tempo para hoje. Mas eu termino dizendo o seguinte, que a Bíblia, embora não apresente uma lista exaustiva, ela nos apresenta uma sabedoria dentro da qual nós podemos andar, para a escolha da pessoa com quem nós haveremos de nos casar. Mas dois princípios bem gerais a Bíblia diz. Primeiro, a Bíblia diz que se você é cristão, você deve se casar com um cristão. Por quê? Eu poderia dar vários motivos, mas vejam só. Imaginem que vocês estão buscando, para ser parceiro de vocês, parceira de vocês, alguém com quem haja o mínimo de compatibilidade. Aí vocês pensam, a compatibilidade física, socioeconômica, cultural, educacional, a compatibilidade de temperamento. Ah, só não existe uma compatibilidade. Essa pessoa não ama Jesus do jeito que eu amo. Mas é uma diferença mínima. Irmãos, isso não é diferença mínima. Eu quero me prostrar perante Deus durante toda a vida, olhando ao meu lado uma pessoa que ama Jesus acima de todo o coração. Muitos jovens apresentam muitas desculpas. Sabem que a Bíblia manda isso, mas dizem, é uma estratégia evangelística para alcançar a pessoa para Cristo. Outros jovens dizem, é um namoro, não vai dar em casamento mesmo. Primeiro, que se você pensa que não vai dar em casamento, você está namorando descomprometidamente. Não significa que todo namoro levará ao casamento, mas é uma tentativa. Eu quero dizer para você o seguinte, que se você, sob esses pretextos e desculpas, busca namorar alguém que não conhece a Cristo, mesmo reconhecendo que a Bíblia diz sobre este mandamento, você ama esta pessoa mais do que você ama Jesus. Eu busco diante de Deus uma igreja que ame a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com toda a alma e com todo o entendimento, mesmo sendo capaz de dizer, essa pessoa me atrai, eu sou apaixonado por ela, mas eu não posso me entregar a um relacionamento, a uma pessoa que não ama Jesus Cristo, porque eu não suporto viver dentro de um mundo onde eu vejo que pessoas não amam a Jesus. E você diz, essa incompatibilidade eu não aceito. Eu quero me prostrar perante Deus durante toda a vida, indo ao Pai através de Cristo. Se nós enfrentamos problemas sem Jesus, e se um cônjuge é cristão e o outro não, eles enfrentarão um conflito de valores tremendo, que pode trazer grande prejuízo e grande surra para a alma daquela pessoa que conhece a Cristo dentro do casamento. Eu li essa semana uma definição a respeito disso, com a qual eu concordo plenamente. O casamento, ele é uma união onde os dois, o homem e a mulher, se tornam uma só carne. A expressão sexual, a união sexual, é uma expressão desse amor onde os dois se tornam uma só carne. Mas o casamento não é simplesmente os dois tornarem-se uma só carne. É os dois juntos tornarem-se uma só alma, um só espírito. E quando existe um cristão e outro não cristão, o que acontece é que quando as duas almas se juntam, a alma do cristão, ela é surrada, aviltada pela alma do não cristão. Outra razão para os solteiros. Se você é solteiro e quer manter a pureza dentro do seu namoro, você pode dizer, eu trarei essa menina para Cristo, mas essa menina, ela pode te levar também para onde ela está. O garoto pode te levar também, menina, para o lado que ele está. E o que a Bíblia diz é que, invariavelmente, é isso que acontece. Somos nós que nos quedamos e não somos nós que facilmente vamos, guiando a pessoa para o nosso caminho. Nós não podemos achar que nós somos blindados. Nós somos filhos de Adão e nós precisamos ser vigilantes. E a prudência e a ética cristã manda a gente buscar alguém que ama a Jesus Cristo acima de todas as coisas. Não estou dizendo meramente alguém que está na igreja. A pessoa pode estar na igreja e pode não amar a Deus. Pode não ser cristã. Para que você saiba que a pessoa é cristã, você não deve simplesmente perguntar se ela está na igreja. Você deve perguntar: ela tem o fruto do Espírito Santo? Ele tem o fruto do Espírito Santo? Ele renuncia o pecado por amor a Deus? Nós oramos juntos? Lemos a Bíblia juntos? Não. Por que não? O segundo princípio geral que a Bíblia nos dá para o casamento, o primeiro é: se você é cristão, busque uma pessoa cristã. O segundo princípio é: busque a orientação divina. O servo de Abraão busca uma companheira para Isaac, mas ele fala com o Deus de Abraão. Ele diz: quem será a mulher para o filho do meu Senhor? E ele ora, ele pede orientação a Deus e Deus orienta sob aquelas condições que nós conhecemos, quem seria a esposa de Isaac. Nem em todos os casos as situações são prodigiosas e milagrosas. Não espere experiências dramáticas. A mulher com quem eu irei me casar será aquela que entrará pela igreja com o meu prato de comida predileto. Não, tenham discernimento. Busquem conversar, compatibilidade. Busquem atração não simplesmente física, mas atração pelas características da pessoa com quem você se imagina passando pelo resto da vida e jamais quebrando essa aliança. É uma pena que eu não posso dar os conselhos para as mulheres nem para os homens hoje pelo tempo, mas no próximo domingo eu vou apresentar esses conselhos, que não são exatamente prescrições da Bíblia, mas são conselhos da prudência e da sabedoria cristã para os jovens, para os solteiros, para os pais ensinarem também para os seus filhos. Que Deus nos proteja, que Deus proteja nossas famílias, que nós não entremos para as estatísticas drásticas e absurdas de separação, de impureza, que nós tenhamos uma comunidade que seja um reino da aliança de Deus e que tudo que nós fizermos seja para a glória de Deus, através de Jesus Cristo, na dependência do Espírito Santo. Se você terminou ouvindo tudo isso e pensou: eu farei isso tudo que eu serei salvo, você está errado. A salvação não é pelas obras, é através de Cristo Jesus, e tudo que eu disse simplesmente evidencia o meu pecado e o seu pecado, e faz com que nós corramos em direção a um Salvador, dizendo: me perdoe, me purifica, tem misericórdia de mim, e eu quero ser reconciliado pela tua cruz, contigo, com o meu próximo e comigo mesmo. Em nome dele, amém. Vamos ficar de pé, vamos orar, pedindo a Deus essa pureza, pedindo a Deus famílias estruturadas, pedindo ao nosso Deus, sobretudo, que tudo que nós fizermos seja para a glória do seu nome santo e bendito. Nosso Deus, nosso Pai, amado, bendito, nós glorificamos o teu nome, Senhor, por quem tu és, pela tua beleza, pelas tuas perfeições, porque tu és um Deus que em si mesmo significa pureza, em si mesmo significa vida, bem-aventurança. Como disse Santo Agostinho, em ti não existe discrepância, indigência, morte. Em ti só existe, Senhor Deus, atributos que são infinitamente perfeitos e simplesmente inspirados pela tua perfeição. Nós podemos buscar, Senhor Deus, a santidade na vida. A tua palavra diz: sede santos, assim como eu, Senhor, sou santo. Nós reconhecemos, Senhor, que sem teu Espírito Santo nós fracassamos, tropeçamos. Sem teu Espírito Santo nós não podemos ter os feitos da carne mortificados. Nós dependemos de ti completamente. Sem ti nada podemos fazer. Eu te peço, Senhor, proteja, Deus, a criança da igreja, a mais tenra criança, Senhor, proteja, nesse mundo de homens maus, perversos, nesse mundo, Senhor Deus, que os homens tratam as mulheres de modo descartável, que a mulher é abusada, que as próprias mulheres estão fazendo o que os homens faziam há tempos atrás, as mulheres também estão dizendo: eu vou usar esse homem. Senhor, nós olhamos para tudo isso e nós dizemos: tudo isso é feio, Senhor. Tudo isso cheira a morte, a enxofre. Tudo isso é discrepante, é indigente. Mas nós olhamos para um Deus que é belo, perfeito, e nós dizemos a ti: nós queremos ser como tu és. E nós dizemos: Senhor Deus, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Faça em nossa igreja, faça no teu povo A tua vontade, tal como a tua vontade, ela é feita no céu, sem protestos e sem insubordinação. Proteja os jovens, os namorados. Proteja, Senhor Deus, aqueles que estão buscando, Deus, a pessoa certa com quem devem se casar. Proteja, Senhor Deus, aqueles que querem se manter solteiros e puros, porque também há um chamado teu para isso. Deus, proteja as viúvas para que sejam verdadeiramente viúvas. Derrama sobre os pais sabedoria para cuidarem dos seus filhos sem serem, Senhor Deus, intrometidos, sem serem, Senhor Deus, absolutamente inconvenientes, porque o amor não se conduz inconvenientemente e é possível cuidar sem manipular. Faça com que os irmãos cuidem das suas irmãs, não como Caim cuidou de Abel, nem como Simeão e Levi cuidaram de Diná. Dá-nos um amor e um cuidado que seja protetor, Senhor, e não autoritário. E para nós que somos casados, nós te pedimos, Senhor, que nós não nos coloquemos sob essa ética moderna da felicidade, onde nós queremos que a pessoa seja perfeita para nós, mas que nós façamos, Senhor Deus, depósitos, investimentos diários e busquemos menos empréstimos. E não queiramos endividar a pessoa conosco, colocando-a, Senhor Deus, debaixo do sentimento de culpa de um endividado, mas que nós não cobremos, que nós amemos, que nós conversemos, que nós tenhamos diálogo dentro de casa. Nesse mês da família, eu te peço, proteja as famílias da tua igreja. Não adianta nós termos, Senhor Deus, uma doutrina correta, propósitos excelentes e um discurso certo, se nós arrancamos a garganta do nosso sermão com a forma de vida que nós vivemos. Dá-nos a vida. Dá-nos, Senhor Deus, um viver correto perante o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.